sobreviver na favela e no gueto tem que ser esperto, tem que ter um certo jeito. Filosofia é ensinada por velhas pessoas, a bandidagem é praticada por novas pessoas e com certeza não vão passar dos seus 18 anos. Essa ideia é sempre comentada, é o que nós achamos. Falar nunca é demais, escutar pra alguns pode crer jamais. Assim é a vida, na periferia, um lugar por um lado maneiro, cheio de João e Maria. Os homens chegam fazendo uma batida e arrepia. É, eu acho que isso já virou mania. É preciso saber viver, pra mais tarde não se arrepender. É bom aprender, pra poder conviver. É preciso saber viver. Viver é preciso, pode crer. Ser humilde, consciente e crescer. Tem muito otário por aí pensando que é esperto, um certinho fazendo ganhos e achando que tá tudo certo. Esse gente preguiçoso quer que tudo caia do céu. Esse é o tipo do cara que ainda dá esporro, quer que a vida para ele seja como mel. Deitado em uma cama com os olhos na TV, os filhos passam fome e isso ele nunca vê. A mulher que dá um trampo e ele nada faz, engana até os chegados com as suas mentiras contra várias lorotas. E quando dele tu precisa, ele te dá as costas. Pra esse tipo de cara só falta saber, saber ver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber ver, saber. Nas calçadas há sempre um necessitado. Muita gente passa e olha e diz que coitado, não tem coragem de ajudar, de estender a mão. Sabemos que devemos ajudar a esse irmão, mas tem pessoas que estão hoje na sarjeta, porque não lutam, não batalha, querem sempre uma esmola, uma gorjeta. Saber viver, pode crer, é necessário. Alguns na vida fazem tudo ao contrário. Se pinta um trampo, um emprego, um trabalho, ele não quer, mas na esquina ele está a jogar baralho. Se mete em confusão, quase sempre de graça, envolve muita gente na sua farsa. Pra esses tipos nós devemos dizer: véi, é preciso saber viver. É preciso saber viver.